noite de praxe, faço logo uma canção pra que a gente relaxe. Toda estação é boa, desde que a gente assim ache. Eu fiz uma canção que voa, é quase uma pintura guache. Não tenham medo de dizer que vocês também ouvem os sinos. Sinos esses que são aqueles que dizem assim: aqui agora, meninos. Aqui agora, meninos. Enquanto os barões vão à França, mercadores enchem a pança, e o velho sol se esparrama nos campos e nunca pensa em vingança. E a geração dos filhos da guerra dance, pois então sua dança. Dancem, pois então suas danças, aqui agora, crianças. Aqui agora, crianças. Aqui agora, criança. Mercadores enchem a pança, e o velho sol se esparrama nos campos e nunca pensa em vingança. Que a geração dos filhos da guerra dance, pois então sua dança. Dancem, pois então suas danças, aqui agora, crianças. Aqui agora, crianças. Aqui agora.